feliz. Ao vê-la chorando de tanto amor. As curvas da estrada eu nunca vacilo, e em casa eu uso o mesmo sistema. É tanta paixão transformada em saudade, pra ser destruída em três noites apenas. Serão quatro noites de novo distante, cada um curtindo a sua vontade. Na sexta eu volto pra casa de novo. Será mais um fim de semana gostoso. Vou ouvir baixinho o amor, que saudade. Socorro! Bom mesmo é estar na sua companhia. Ela é mistério, desse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Ela é tão bonita que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi assim. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, sabe que o amor um dia vem. Pega essa menina, segura esse peão, quem quiser tomar seu coração. Chegue de mansinho e abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão. Não tente dominar, não tente segurar, a brasa vai queimar na sua mão. Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz, aposto que ela é pura emoção. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera e sabe que o amor um dia vem. Rádio Socorro, a número 1 do seu rádio. A gente não se viu mais. Você seguiu seu caminho com outro e eu fiquei pra trás. Agora que eu aqui nos meus stories, vejo de onde é. Abri uma caixinha de perguntas e você já me mandou. Você tá solteira? Mas você já tá casado. Toma vergonha na cara, digitei. Tô sozinha aqui em casa. Vem correndo antes que eu me arrependa. A gente faz. Você já me mandou, cê tá solteiro. Mas você já tá casada. Toma vergonha na cara, te ditei. Tô sozinho aqui em casa. Vem correndo antes que eu me arrependa, a gente faz amor. Antes que eu me arrependa, a gente faz amor. Antes que eu me arrependa, a gente faz amor. Antes que eu me arrependa, a gente faz amor. Oh, oh, oh. Socorro, a sua rádio. Sou peão e boiadeiro procurando paz. O caminho das estrelas eu deixei pra trás. Vou seguindo nesse mundo, nesta solidão. Eu, meu cavalo, estrada de chão. Vou pensando nela, triste ilusão. Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo. Tudo que lhe falta ser o seu peão. quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume, ser o seu amado e não sentir ciúme. Ciúme. Sou peão e boiadeiro, amando demais. Eu que não acreditava um dia ser capaz. E se esse amor existe, pode confessar. Não me deixe triste, basta um olhar, para que eu sinta que o amor nasceu. Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo, tudo que lhe falta, ser o seu peão. Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume, ser o seu amado e não sentir ciúme. Ciúme. Sou peão e boiadeiro, amando demais. Melhores músicas, você ouve aqui, Rádio Socorro 103.1. Rádio Socorro, em nova frequência, 103.1. Tá estranha, calada, nunca fala nada, não tem tempo e nem atenção. Eu tô dando o meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração. Então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Eu tô dando meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração. Então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Decepção em cima de decepção. Eita, amor que dá coisa no coração. Acreditei que era herói, mas é bandido. Porque você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou. Nada de responder.

Rádio Socorro. Mais música, mais informação. Só fala em burro, carreiro, só fala em boi. Moça, só fala em namoro, quero só contar o que foi. Você diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira a bomba do laço que você faz. Na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Eu joguei fubá na água, quanto peixe fez cardume. Amor que não é sincero, é uma rosa sem perfume. Orvalho caiu da flor, foi areia quem bebeu. Foi igual felicidade, que ao nascer logo morreu. Encoste na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi. Moça só fala em namoro, velho só conta o que foi. Você diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira a pomba do laço que você faz. Encoste na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Vai de roda, não se encoste na parede. Que o salão é muito grande pra dançar caminha verde. Não se encoste na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Rádio Socorro FM 103.1. A magia está no ar. Vejo fogo na arena. O cavalo a selar. Isso é coisa de cinema. Uma beca invocada. Um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de piano, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinto o clima, é dia de rodeio. Alegria de um país inteiro, cidade interior. Uma peca invocada, um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de piano. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão.

paixão que tem dois corações e uma história. Rádio Socorro, cada vez mais perto de você. Rádio Socorro, sempre com você. Por um momento eu cheguei a pensar que você tava falando sério, que eu ia ficar de novo com você. É sério. E aquela frase faz rolar que eu faço acontecer. Pra que se você sabia que ia sumir igual o sol no fim do dia? Você sinta vontade, tomara que eu fique na sua mente. Tomara que você role na cama a noite inteira pensando na gente. Tomara que você sinta vontade, tomara que eu fique na sua mente. Tomara que você role na cama a noite inteira pensando na gente. E se vier de novo com esse papo de ficar comigo, eu fico. Por um momento eu cheguei a pensar que você tava falando sério, que eu ia ficar de novo com você. É sério. E aquela frase faz o ar que eu faço acontecer. Pra que se você sabia que ia sumir igual o sol no fim do dia? Sua mente. Tomara que você role na cama a noite inteira pensando na gente. Tomara que você sinta vontade, tomara que eu fique na sua mente. Tomara que você role na cama a noite inteira pensando na gente. E se vier de novo com esse papo de ficar comigo, eu fico. Rádio Socorro, a rádio mais tradicional da cidade. Você não passa lá. Você sabe onde me encontra. Você tem meu endereço, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra. Você tem meu endereço, mas você não passa lá. Fiz uma cama redonda, coloquei um colchão d'água com luz negra a girar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz até hidromassagem com solário na passagem do seu corpo basear. Videogame e cassete que eu fazer não compromete, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço.

Faz barulho em cima, Brasília. Alerta de golpe. Não te pegou e já tá chamando de amor. Foge. Você vai gostar, é ruim de mexer, mas é bom de beijar. O melhor pior tipo de gente pra se apaixonar. Se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses moreno. Corpo tatuado e uma pegada com talento, passa longe desses moreno. Se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses moreno. Corpo tatuado e uma pegada com talento, passa longe desse rolê. É os pior que tá tendo, é os pior que tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. É os pior que tá tendo, é os pior que tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Você vai gostar, ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar. O melhor pior tipo de gente pra se apaixonar. Ah, se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses moreno. Corpo tatuado e uma pegada com talento, passa longe desses moreno. Se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses moreno. De sofrimento, as piotas tá tendo, as piotas tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Ó, oh, dá pra se apaixonar por esse moreneirão, só dá trabalho pra gente. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Rádio Socorro, bom mesmo é estar na sua companhia. Vai ter azar igual esse caboclo que eu nunca vi, viu? Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que ele. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. A minha geladeira é só hoje da BH. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Agora é só vocês, vem lá, vai. Eu bebi. Celular, porque preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Quem gostou, faz barulho. Vamos puxar essa de novo pra gente filmar pro nosso DVD. Eu bebi minha bicicleta.

do meu lado. Ai, que loucura, ai, que trembão. Rasgue esse fone, sanfoneiro sem perdão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Com você agarradinho no escurinho do salão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Rasgue esse fone, sanfoneiro sem perdão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Com você agarradinho no escurinho do salão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Rasgue esse fone, sanfoneiro sem perdão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Com você agarradinho no escurinho do salão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Rasgue esse fone, sanfoneiro sem perdão. Ai, que loucura, ai, que trembão. Com você agarradinho no escurinho. Rádio Socorro, em nova frequência, 103.1. Nós aqui do mato, tomando cachaça pura, comendo ovo de pato, capinando a nossa roça, contando boi na invernada. Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama. Nós balança, mas não cai, mas é bravo e bom de cama. E bobo nós não tem nada, só a cara de coitado. Vai se fingir de leitão pra poder mamar deitado. De noite nós vai pra festa e aí fia no balão. Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão. Onde tem maldade, catira, nós tá no meio. Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com saco cheio. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama. Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. E bobo nós não tem nada, só a cara de coitado. Nós se finge de leitão pra poder mamar deitado. Nós enverga, nós quebra. De noite nós vai pra festa e arrepia no bailão. Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão. Onde tem moda de viola e catira, nós tá no meio. Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com saco cheio. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama. Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. E bobo nós não tem nada, só a cara de coitado. Vai se fingir de leitão pra poder mamar deitado. Mas enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama. Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. E bobo nós não tem nada, só a cara de coitado. Vai se fingir de leitão pra poder mamar deitado. Vai se fingir de leitão pra poder mamar deitado. Rádio Socorro, a número 1 da cidade. Lindo, lindo! Jorge Matheus, Sofrência, Fuleiragem. Ele é o Santana. Peraí que eu vou refrescar tua memória. Você lembra, eu bebi, eu sofri, eu bati na sua porta. E você, nos rolê, nem aí pra minha volta. Fez meu coração de idiota, mas... Que o álcool passa e a saudade fica consciente. Você lembra da gente? Nananina, não. Sua recaída vai comer na minha mão. Eu vou te dar um gel igual aquele que você deu em mim. Um chá de cadeira no seu coraçãozinho. Vai beber. Vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. Eu vou te dar um gelo igual aquele que cedeu em mim. Hoje a vida queira no seu coraçãozinho. Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. Ai, vamos dançar, Jorge Matheus. Bora, bora, bora. Senhoras e senhores, Jorge Matheus. Peraí, que eu vou refrescar sua memória. Você lembra, eu bebi, eu sofri, eu bati na sua porta. E você, nos rolê, vem aí pra minha volta. Vocês veem um coração de idiota. Mas depois que o álcool passa e a saudade fica consciente, você lembra da gente. Nananina não, se a recaída vai comer na minha mão. Eu vou te dar um gelo igual aquele que cedeu em mim. Hoje a brincadeira no seu coraçãozinho. Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser. Eu vou te dar um gelo igual aquele que cedeu em mim. Usa de cadeira no seu coraçãozinho. Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim. Eu vou voltar, mas não vai ser fácil. Vai ser fácil. Quem gostou faz barulho aí, mano. Muito obrigado. Oi, gigante. Rádio Socorro. Mais música, mais informação. Desiludido, saí procurando lugar pra ficar, caminhando sem rumo certo, até que cheguei à beira do mar. Ao ver o bater das águas que vinham de encontro, beijando a areia, de repente eu vi-o cantar, tão apaixonado de uma sereia. Sobre as ondas que vinham correndo, avistei de longe a mais linda flor. Naquele momento a tristeza sumiu, meu mundo vazio se encheu de amor. Felicidade, sereia, sereia. Eu sei que consegue transformar meus sonhos em realidade. Que vinham de encontro, beijando a areia. De repente eu vi-o cantar, tão apaixonado de uma sereia.

joga na palma da mão. Está pior. É um tal de terminou, tá terminado. Porém, depende do teu mutual. Com você não perco mais minha dignidade. Porém, depende do grau da saudade. Na frente do povo, passa até passado. Mas na sua frente, vontade eu não passo. Quero viver. Deixa igualzinho, bolsinho de festa. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Quero viver, vem, vem, vem. Deixa igualzinho, bolsinho de festa. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. No fim da noite até pra casa leva. Quero ver. Deixa igualzinho. Quando ninguém tá vendo. João Bosco e Vinícius! Gustavo Mioto! Prazer, meus gatos. Rádio Socorro. Sempre com você. A sua rádio. E aí, meu amor? E aí, meu amor? Como é que a gente fica agora, hein? Assim, assim, ó. Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você, morri de medo. Porque na última vez que te vi só tinha 16. O coração naquele tempo só doía. A pouca idade e a vergonha eu não sabia. Falar de amor, falar de amor. Tive que quebrar a cara por aí, comprar buquê de flores que bruxaram no outro dia, sem ter valor. Nenhum valor pra alguém aí, meu amor. Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero. Ganhei esquina e não apareceu, tô mais velho ainda. Te gosto tanto, te amo mesmo tanto. O coração naquele tempo só doía. A pouca idade, a vergonha não sabia. Falar de amor, falar de amor. Tive que quebrar a cara por aí, comprar o que de flores que deixaram no outro dia, sem ter valor, nenhum valor. Doou pra alguém aí. Seguro do que eu quero. Ganhei esquina e não apareço. Eu tô mais sério ainda. Te gosto tanto. Te amo mesmo tanto. Oh, oh, oh. E aí, meu amor? Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero. Ganhei esquina e não apareço. Eu tô mais sério ainda. Te gosto tanto. Rádio Socorro, cada vez mais perto de você. No começo parecia tudo muito legal. Altas baladas, era pura curtição. Mas depois a droga mostrou sua verdadeira face. Depressão, angústia, escravidão. Foi aí que encontrei Narcóticos Anônimos e uma nova maneira de viver. Se você tem problemas com drogas e quer parar de usar, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar e é totalmente de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Rádio Socorro, sempre com você. Eu estou vindo de uma querência distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem num passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ué, boi, eu vou cortando estrada. Ei, boi, tocando a boiada, ué, boi, eu vou cortando a estrada. Toque o berrante com capricho sedicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa reis é perigosa. Olhe na janela, ué, boi, que linda donzela. Ei, boi, olhe na janela, ué, boi, que linda donzela. Deixe o meu gado passar, vou cobrir a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, ué, boi, de eu viver nas estradas. Ei, boi, ela é culpada, de eu viver nas estradas. O rio da calma e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Dá-se o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao ué, boi, deixei Minas Gerais. E boi, com destino a Goiás, ao ué, boi, deixei Minas Gerais. E Rádio Socorro, a rádio mais tradicional da cidade.

A Pastoral da Criança e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem um recado especial para você. Quando você for comprar um produto, verifique informações importantes que devem estar no rótulo dos alimentos, como o nome do produto, nome e endereço do fabricante, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação da origem, lote e data de validade. Não compre e não consuma alimentos com o prazo de validade vencido. Não compre alimentos com embalagens sujas, amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, furadas, abertas e com outros sinais de alteração. Fique de olho. Alimento saudável é garantia de mais saúde. Você também pode fazer a sua parte. Colabore com a Vigilância Sanitária na fiscalização desses produtos. Pastoral da Criança e Anvisa, uma parceria pela vida. Apoio Rádio Socorro. As melhores músicas você ouve aqui. Rádio Socorro 103.1. Mesmo é dois pra lá e dois pra cá, é. Vai me desculpando se eu pisar aí no seu pé. Nem sei te pedir um beijo. Desculpa, eu tô recém solteiro. Se eu falar dela, vai elevando. Uma hora acaba escapando. É que tem menos de uma semana. É pouco demais pra quem ama. Aprendi a ser solteiro. Fiquei preso muito tempo. Acabei de ser largado. Eu tô desatualizado. Eu desaprendi a ser solteiro. Fiquei preso muito tempo. Acabei de ser largado. Eu tô pra quem ama. Eu desaprendi a ser solteiro. Fiquei preso muito tempo. Acabei de ser largado. Eu tô desatualizado. Eu desaprendi a ser solteiro. Fiquei preso muito tempo. Acabei de ser largado, eu tô desatualizado. Eu desaprendi a ser solteiro. Fiquei preso muito tempo. Acabei de ser largado, eu tô desatualizado. Eu beijei alguém, o choro não caiu. Só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei vir à noite, vira copo, mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Eu beijei alguém, o choro não caiu. Só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá. Rádio Socorro em nova frequência 103.1. E aí, São Paulo? Nem alguém te explica, nem pra te explica, porque a gente não consegue ficar longe um dia. Se analisar o beijo e manda pra pesquisa, sei o resultado, fórmula desconhecida. Ciclona. O ingrediente vai faltar, porque o nosso amor é alma e não DNA. A ciência não explica quando duas vidas se completam, ponto de não serem divididas. Ela não explica essa tal de química. Tempo explicar, vida tira tudo e volta fora do lugar. Eu tô me perdendo.

passe na primeira vez. Vai curando o sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo. Vai vir na sua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de andar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em força e abrir. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Vai curando o sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Vai curando o sentimento, no movimento, no carinho que a gente fez. Amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. ZYE 493, Rádio Socorro 103.1 FM, Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada, Socorro, São Paulo. Rádio Socorro, sempre com você, a sua rádio. Você quis me fazer infeliz quando disse adeus. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. E agora você quer voltar, de tudo se arrepender. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. Fui eu quem te esqueceu. Eu fiz tudo pelo nosso amor, você não me entendeu. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. Me fazer infeliz quando me disse adeus. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. E agora você quer voltar, de tudo se arrepender. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. Quem te esqueceu? Eu fiz tudo pelo nosso amor, você não me entendeu. Dançou porque quem te esqueceu fui eu. Eu fui eu. Rádio Socorro, cada vez mais perto de você. Carta aberta para o nosso amor. Tô te escrevendo com o coração partido. Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil te ver passando na rua com outra pessoa que não seja eu. Pra que tu falou pra mim? tu jurou pra mim que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpe, eu não tenho a resposta. Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil te ver passando na rua com outra pessoa que não seja eu. Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente. Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente. E agora eu tô te vendo ir do lugar que tu jurou pra mim que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Onde vejo a imensidão e as belezas rádio mais tradicional da cidade. Quem mandou eu por amor onde era só prazer? Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter? Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer? Quem mandou eu falar de amor antes de ser? Dois corações em uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Gustavo Lima! Um querendo pra vida inteira, outro só dois dias da semana. De um outro engana, um querendo pra vida inteira, outro só dois dias da semana. A gente é o que afinar, só se o meu não for no casar. Vou virar uma página em branco. Coração vai apagar e zerar os eu te amo. Você é a história que eu esperei tanto pra escrever. Todo beijo que rolou antes de você não valeu. Toda cama que eu deitei antes de você foi só isso, desperdício. Com você, sentimento e com as outras foi contato fiz. Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta. O seu beijo foi choque no peito. O te amo saiu de primeira. Você entrou e já trancou a porta e sumiu com a chave. Foco aqui não há, esmurra aqui não há. Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta. O seu beijo foi choque no peito. O te amo saiu de primeira. Você entrou e já trancou a porta e sumiu com a chave. Pode chutar que não abre, esmurrar. Pode esmurrar que não abre não. Essa Guilherme pergunta deu rolo de novo, meu amigo. Tchau, tchau. Ativou o poeirão no meu coração. Vamos lá. Todo beijo que rolou antes de você não valeu. Toda cama que eu deitei antes de você foi só isso, desperdício. Com você foi sentimento, com as outras foi contato físico. Você tirou, você tirou. Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta.

Rádio Socorro, a número 1 do seu rádio. Você é distante, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Socorro, a sua rádio. As melhores músicas você ouve aqui. Rádio Socorro 103.1. Descobri que que a felicidade não mora num só coração. Num único beijo, só numa paixão. E amar é bem mais que uma transa qualquer. Percebi que o amor não vem sempre do mesmo olhar, do mesmo sorriso, do mesmo lugar. Do corpo de um homem ou de uma mulher. Foi assim, depois que eu senti sua mão me tocar, eu não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro que ela já me fez sofrer. Um copo de vinho na sede de amar, na hora do beijo e do nosso prazer. Ela foi embora, mas Deus nessa hora me trouxe você. Depois que eu senti sua mão me tocar, eu não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro que ela já me fez sofrer. Um copo de vinho na sede de amar, na hora do beijo e do nosso prazer. Ela foi embora, mas Deus nessa hora me trouxe você. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro o que era, já me fez sofrer. Um copo de vinho na sede de amar, na hora do beijo e do nosso prazer. Ela foi embora, mas Deus nessa hora me trouxe você. Ela foi embora, mas Deus nessa hora me trouxe você. Rádio Socorro, em nova frequência, 103.1. Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira em todo rolê. Não pode ver um grau que já quer pegar, já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo, beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão. Quica no chão, quica no chão. Oh, e tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Olha só eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Senti saudade de uma cidade iludida, não. Palhaça, eu disse, tira o pé do chão. É boiadeira. E tem a pegadora que administra beijo, seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão, quica no chão, quica no chão. Oh, e tem a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Senti saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça. Boia, boia, boia. Palhaça, né, Maiana? É boiadeira. É boiadeira. Ana Castela! Não, a princesa, gente. Rádio Socorro, a número 1 da cidade. Saudade, vai querer voltar. Rádio Socorro. Mais música, mais informação. Vai descendo, vai subindo, vai. Quando ela chega, ela não para de dançar. Descendo, vai subindo, vai. Quando ela chega, ela não para, não para, não para, não. Sai do chão, aê! Alô, Marão! Tá de short curtinho, barriga aparecendo, estilo paniquete, a galera tá querendo. E não tá nem aí pro que o povo vai falar. Quando ela chega, ela não para de dançar. Descendo vai, subindo vai. Quando ela chega, ela não para de dançar. Descendo vai, subindo vai. Quando ela chega, ela não para. Ela não para, não para, não para, não. Ela balança, mas não para. Não para, não para. Ela balança, mas não para. Não para, não para, não. Ela balança, mas não para. Não para, não para. Ela balança, mas não para. Não para, não para, não. Chega pra cá, os gordinhos mais estourados do Brasil. Short curtinho, barriga aparecendo, estilo paniquete, a galera tá querendo. Quem não tá nem aí, o que o povo vai falar. Quando ela chega, ela não para de dançar. Descendo vai, subindo vai. E quando ela chega, ela não para de dançar. Descendo vai, subindo vai. E quando ela chega, ela não para, ela não para. Balança, mas não para, não para, não para. Ela balança, mas não para, não para, não para, não. Ela balança, mas não para, não para, não para. Ela balança, mas não para, não para, não para, não. Ei, Pedro Paulo e Alex, essa mulher dança demais, rapaz. Demais da conta, não para, não. Valeu, Dilma! Valeu, valeu, Pedro Paulo e Alex. Obrigado pela paciência. Alô, São Paulo! Yeah, yeah, yeah. Jurei pro garçom, pro povo do bar, a ela eu não vou voltar. O que ela fez com meu coração foi mais sujo que pano de chão. Mas quem abre uma lata também abre precedente. Ah, quem tira esse celular da minha frente? Quando eu jurei, tava sem bola na mente. É o álcool na garganta, a saudade na orelha. E liga pra ela, vai desbloquear. Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza. A fraqueza é o álcool na garganta, a saudade na orelha. E liga pra ela, vai desbloquear. Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza. A fraqueza. Parceiro, não tem jeito, né? Quando a gente faz promessa, bebeu, de cara cheia. Se beber, se afasta do seu. Só que é o seguinte. Mas quem abre uma lata também abre precedente. Alguém tira esse celular da minha frente. Quando eu jurei, tava sem corona na mente. É o álcool na garganta, a saudade na orelha.

rádio mais tradicional da cidade. Hoje é sexta-feira, dia de bebê morar. Caí na gandaia, não ver a noite passar. Sábado, cerveja, um churrasco e a galera me esperar. Desce uma, duas, três e quem ficar embriagar. Paga seis. Um tapa na ressaca pra curtir o domingão. Um beijo na menina pra não morrer de paixão. Feriado nacional. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. De querer ir pro Japão, Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Pele bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, feijoada e carnaval. Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Chove chuva de mulher. Brasileira, praia, futebol, batalhação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Rádio Socorro, muito mais rádio, muito mais você. Delegado! Faz o frango! Delegado, aqui vê esse carro. Eu sei quem bate na traseira sempre tá errado. Mas escuta meu lado, se você ama ou já foi amado, com certeza eu vou ser inocentado. O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando. Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do rolo. Nesse trânsito parado, assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém quando me bati. Desci do carro pra ver o estrago. Tudo estressado, largado. Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando. Do nada desce na ex e o carro que ela tá pegando. Desce do carro pra ver o estrago. Puto estressado, recém largado. Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. E pra cantar com a gente, parceiro, essa história é triste. Marcos e Belu, alô Danilo e Davi. O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando com ouro. Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do rolo. Nesse trânsito parado, assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém quando vi partir. Desce do carro pra ver o estrago. Muito estressado, recém-largado. Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Desce do carro

Gustavo Lima, show de avião. O embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. O comandante embaixador. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Vamos, chama! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Amor selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem. Yeah. O embaixador, coisa linda, vai beber contigo. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, mais, mais. Quando o amante quer ser algo mais. Ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Fala comigo, Lele. Falei. Tamo junto. Valeu. Valeu, Rio! Sei que tá no começo, é que é conduzir o deixo. Só me deixa viver isso aqui. De qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando. Deixa o coração falar por si. Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação. Conta pra todo mundo ou esconde. Pode deixar nosso caso sem nome. Se não durar, se não durar, não tem problema.

tristezas. Rádio Socorro em nova frequência 103.1. Mesmo nervosa, ela vai se entregando. Já no primeiro beijo, ela fecha os olhinhos, suspirando baixinho, ela vai se deitando. A mulher que eu amo é nervosa demais, mas em compensação é um forno em calor. Ela faz tudo certo, é tão louca por mim. E vivemos assim numa pilha de amor. Por falar de amor, estou satisfeito com a mulher amada. Ela entra em delírio no primeiro suspiro até a madrugada. Meus braços, até falando alto, ela vai se calando. Leva a mão na tomada, não espera que eu faça. Enquanto me abraça, com a luz apagando. Ela tem seus defeitos de mulher explosiva, mas em 5 minutos muda tudo outra vez. Se entrega depressa, até vou explicar. Só deixamos de amar 4 dias por mês. Por falar de amor, estou satisfeito com a mulher amada. Ela entra em delírio do primeiro suspiro até a madrugada. Rádio Socorro, a número 1 da cidade. Demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, meu mundo parou sem o teu calor. Volta, por favor. Meu mundo. Chora, e agora o céu chora. Amor, a A tempestade não passa e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, oh, oh. E os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, oh, oh. Socorro, mais música, mais informação. Como uma flecha em meu coração, entrou rasgando no peito o seu amor. Seu jeito lindo de ser me fez voltar a viver e esquecer toda a dor. Parou a chuva, nasceu o sol. Tá colorido meu mundo. Eu nunca fui tão feliz e foi por isso que eu fiz essa canção pra você. Te amo, na, na, na, na, na, na, na. Eu te ofereço essa canção. Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você. Com esse amor tanto eu sonhei, mas era quase impossível acreditar que eu iria encontrar a minha lua, meu mar, e me aparece você. Você é o brilho do meu olhar, é tudo que eu mais queria. Eu nunca fui tão feliz e foi por isso que eu fiz essa canção pra você. Te amo, na, na, na, na, na. Te ofereço essa canção. Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você. Na, na, na, na, na. Eu te ofereço essa canção. Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você. Na, na, na, na, eu te ofereço essa canção. Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você. Na, na, na, na, na, na, na, eu te ofereço essa canção. Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você. Rádio Socorro FM 103.1. Rádio Socorro. Sempre com você. A sua rádio. Vamos falar de amor assim, amorzinho lá em cima, assim, Goiânia, vem. Fica bonito, vai. É vou te avisando. Não acredito que cê vai pagar pra ver. É, vai vacilando. Não imagina o quanto você vai ter. Eu quero ver você sair da minha vida. Quando você descobrir que seu amor sou eu. Eu quero ver você sair sem despedida, sabendo que seu coração ainda é meu. Vem, vem. Avisando, não acredito que cê vai pagar pra ver. É, vai vacilando. Não imagino quanto você vai perder. Eu quero ver você sair da minha vida. Quando cê descobrir que seu amor sou eu. Eu quero ver você sair sem despedir. Seu coração ainda é meu. Ei, me ama, assume a gente. Que o nosso amor vai durar pra sempre. Ei, me ama, assume a gente. Que o nosso amor vai durar pra sempre. Socorro, cada vez mais perto de você. De tarde volto da roça e descarrego os cargueiros. Eu solto a tropa no pasto, prendo o baiô no potreiro. Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro. Aparto todo meu gado, todo meu gado leiteiro. Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar. E na soleira da porta eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as rolinhas voltar. Pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Deste bando de rolinhas, só uma não quer ficar. É uma rolinha arisca que muito me faz penar. Esta rolinha que eu digo é a derradeira passar, deixando o ninho já feito pra noutro ninho ir pousar. Se essa rolinha cabocla que passa por meu caminho, bem sabe que nesse rancho vive um caboclo sozinho. Rolinha, se tu quiseres, eu te darei meus carinhos. Um é pouco e dois é bom.

Socorro, a sua rádio. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama, eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Músicas, você ouve aqui, Rádio Socorro 103.1. E hoje eu vou sair pra te superar. Minha boca tá pro crime pronta pra beijar. E eu vou tacar fogo nesse rolê. Foi o que eu disse antes de esbarrar você. Yeah. Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho. Acerta o canto da minha boca dando doidinho. Safa, safadinho, safa, safa. Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho. Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safadinho, safa, safa. Porra, amor, assim tu não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca. Vai, porra, amor, assim tu me complica. Vai, eu dando o reverso da superação pra cama repetida. Porra, amor, assim tu não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca. Porra, amor, assim tu me complica. Vai, eu dando o reverso da superação pra cama repetida. Que lá tem quebrada. Isso, Zé! Swinga, swinga.